Boa noite, presidente. Boa noite aos colegas da mesa, colegas vereadores, colegas vereadoras, os servidores e as servidoras desta casa, aqueles e aquelas que nos acompanham pelos veículos de comunicação, saúdo de forma especial. Hoje eu fiz mais um projeto de indicação ao Executivo, tratando de algo que a gente entende que é bastante importante, que é o desenvolvimento econômico, a retomada do desenvolvimento econômico, a reestruturação, né, da nossa cidade no que se refere à prestação de serviços, lembrando que nós somos polo regional de prestação de serviço, mais de 60% da nossa população trabalha na prestação de serviços, né? Então a gente precisa poder olhar para essa parcela da população. Então, hoje eu fiz uma indicação, um projeto de lei que se chama Alimento Legal, que cria um selo digital, né, ao Executivo, através da Secretaria Responsável, cria um selo digital para aqueles pequenos comércios que são preponderantemente ligados à alimentação domiciliar, aquelas pequenas entregas. Então, nós temos hoje circulando na cidade pipoca gourmet, nós temos cardápio ligado à cultura argentina, nós temos, até fiz algumas anotações aqui, kit sopa, sanduíche, alimentação light, tudo isso que surgiu agora, nesse momento, como uma estratégia que algumas pessoas adotaram para permanecer sustentando suas famílias. Então, o Executivo tem, sim, essa incumbência, tem, sim, essa função de olhar para essas pessoas e considerar que essas relações de trabalho já vinham mudando. A gente via todo o processo, né, da uberização, né, todo esse processo de se desvincular do setor produtivo formal e começar a empreender, né? E, nesse momento, a gente percebe muito mais isso. A pandemia deixou isso muito mais evidente. Então, a gente acredita que esse projeto é uma forma do Executivo, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, fomentar o pequeno negócio local, bem como auxiliar esses negócios e esses prestadores de serviço alimentícios domiciliares de pequeno porte. Então, até com alguns projetos específicos para ele, né? Então, eu também destaco nesse projeto que a Facate, através do mestrado em desenvolvimento regional e do curso de administração, pode ser uma parceira, né, para esses pequenos negócios locais. Eles já estão com o setor lá dentro da Facate, pelo curso de administração, auxiliando a população, auxiliando o pequeno empreendedor, o micro empresário, a reestruturar a sua empresa. Então, entendo que o Executivo pode estar chamando a Facate também para estar contribuindo no que se refere a isso. Indo para os finalmente da minha fala, eu quero parabenizar aqui cada professor e cada professora do município de Taquara, seja da rede particular, da rede estadual ou da rede municipal, pelo empenho e dedicação nesse momento, né? Nós tivemos que nos ressignificar enquanto educadores. Alguns de nós não tinham o mínimo conhecimento das ações tecnológicas ou das novas mídias e tivemos que, né, nos reconectar ou nos informar a respeito dessas novas mídias para poder estar atendendo os nossos alunos e aqueles que necessitam de um maior vínculo, que são os nossos alunos da educação infantil e do ensino fundamental, séries iniciais. Então, os nossos professores estão de parabéns. E também quem está de parabéns é o setor de políticas públicas educacionais, principalmente o setor que trabalha a questão da educação ambiental, que está com a Semana de Meio Ambiente, com mais de 150 atividades acontecendo de forma online por todas as escolas do município de Taquara. Então, quem quiser acessar esse material, acessar os vídeos que as crianças estão fazendo, lindíssimas, as palestras, entra lá no Facebook CEA Taquara, e ali vai ter todos os vídeos, todas as palestras que essa gurizada está fazendo, e também os professores ligados a essa área também estão se empenhando nisso. Para encerrar, eu quero parabenizar o Bando Celta, no nome do Renato Velho, que fizeram a primeira feira medieval online, que aconteceu no sábado. Então, uma feira extremamente inovadora e que teve um público bem grande.